O ministro da Educação não disse que era proibido o ensino online. O ministro da Educação disse uma outra coisa diferente. Nós fizemos uma interrupção letiva para compensar nas interrupções letivas seguintes. Agora, se durante esta interrupção letiva quiserem ter qualquer medida de apoio, qualquer trabalho com os alunos, podem não ter. Se for muito mais tempo, é evidente que não pode haver uma interrupção da atividade letiva e tem que haver um ensino online. Agora, eu não acredito que daqui a 15 dias possamos regressar ao presencial. Eu não acredito. Daqui a 15 dias não estaremos perto de poder regressar ao ensino. Estão muito perto. E não devemos prosseguir a interrupção e, portanto, nestas circunstâncias devemos retomar o ensino online.